ao whisky, Maricá, pelo Zulu, 4-4. Decolada no zero, mantenho perfil a saída 2000, da terceira milha, curva direita, da Leda, bridge, controle de saída 1935, torre 295, 455, 12, ao voo 1169. 5513, o pátio no portão 5, champanhe, gol no número. Confirme o código 5513. O 513, afirma. Sente, chamarei para a possibilidade de acionamento, gol no 69. Sente, chame no 5, pronto, por puxa. Chamarei. Alugou 1169, puxa daqui acionamento, posição 5. O 1169 no portão 5 autorizado. Vamos Me ligou para o táxi do 169. Entramos em contato com a nossa sala IS civil, correção, civil aqui no aeroporto, e o mesmo informou que no sistema consultado não recebeu nada. E a nossa sala IS aqui iria entrar em contato com a sala IS aí na base aérea para checar também a solicitação de modificação do horário. Estamos só aguardando o retorno da IS, mas de qualquer forma vamos fazer um contato aqui novamente. A informação em curso é Romeu, atímetro no 012, assim que constar de imediata autorização no pátio militar. Azul 699, já autorizado Campinas 340, Porto 9. Quanto cópia? Salvador, Campinas, nível autorizado 340. A rota é via posição bridge, após apenas Lua 16. E o restante conforme rota do plano de voo. Decola a pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita. Curvando à direita, contra o perfil da subida da El Leda. Após Leda, direto posição bridge. Controle 10935, torre 1895, transponder 5533. Planejamento correto, portão 9, Champlain, azul. Boa noite, 69, boa tarde, Vibro, via Fox. 1869, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar, o portão previsto é 2. Alfa, Juliette, reporta, posição 2, 869. Fala do 1169 para o táxi, já de 193. Autonomia 3:55, alterna Galeão. 193:355, Galeão. Táxi em frente, segunda direita via Índia. Ponto de espera pronto, torre 1895, altímetro agora no 011, boa viagem. Voo 1169. Táxi em frente, Índia, ponto de espera no 0, torre 1895, voo 1169, obrigada, boa tarde. Bem, paramento, passaria 2231. Bate 3, chame táxi, passaria. Chama táxi, passaria 231. 869 da Gol, próximo a Juliette. Esquerda, portão de número 2, Gol no 869, autorizado, ingresso. Esquerda, direita, posição 2, 869. Taxi Passaredo 2231 com 72 a bordo, 5 horas e 40 de autonomia, alternando Brasília. Ok, 5 e 40, 72 com Brasília alternado. Táxi autorizado, parte 3, parte 1 em Índia. Quanto estará a foto? 1895 para a torre, 1011 no altíssimo lugar. 611, parte 3, parte 2, no ponto de espera, 95, Passaredo 2231. Só coisa, né? Parte 3 e parte 1. Pátio 3, pátio 1, passarelo 2, 3. Era 2525 na escuta? Eu tô com autorização aqui, 1945 Natal 370.4. Conforme então, Salvador Natal, nível de voo 370, decolagem pista no zero, mantenha reto até cruzar 2000 pés ou a terceira milha, após descer a curva pela esquerda. O perfil de subida é Fuca, Jamo, transição Zipar, onde intercepta pelo Zulu no zero e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, na torre 118.95, transponder 5157. Correto, 5157, parte metade, chama operacional, força 2525. Paulo Salvador, tá? 3560. 3560, táxi autorizado Alfa Juliette, parte no portão 3. Alfa Juliette, parte portão 3, 3560. Corsair 2525 ainda na escuta? Modifica o transponder para 5546. Comando 25, táxi autorizado até a interseção hotel. Lá mantém a posição e aponte para o cruzamento. Salvador, bom dia, 35314, levando na Eco. Autorizado táxi, via Alfa Juliette, pode 3. Alfa Juliette para o 3, 35364. Quiosque uniforme, Salvador Valença, 1 no meu pé, pista 17, a curva é pela direita, prossegue pelos corredores Axé e Caixa Pregos. Controle 1935, Tor 19, correção, Tor 1895, e o transponder 0113, o quiosque de uniforme. Correto, Pátio 5, POB de? Cezinha? Ah, bom voo. Eu. Salvador Ground, que deve ser um pedido de Azul 426. Azul 426, aprove taxi via Alfa, Juliette, Gate 08. É Alfa, Juliette, Gate 08, pode dizer o quê? Condor 25. Condor 25 autorizado à direita via pista para o backtrack e transferência com a torre 1895 milhões no altímetro. Azul 6919 autorizado, puxa acionamento Chamber Pax. Ribeirão, PUB e autonomia, por gentileza, o táxi já autorizado via Pátio Índia, pode esperar a torre 1895. Quando pronto, altímetro 1012. E os outros dados que eu não copiei, por gentileza. Boa viagem, 6909. Boa tarde, 6210, zona. 6210, boas tardes. O portão 612, táxi em frente até a Tua Juliette, reporte para ingressar no pátio. Reportará para autorizado para Paulo Afonso, nível 90, rota Whisky 1, pista no 7, a curva esquerda, perfil Lotar. Controle 1935, a torre 1895 e o código 5540. Apagou. Vai pousar um 150 da CFA e na sequência então 35 com curva direita, lotar direto então. Sente, estacionamento, torre 1895, 1012. Apagou. Para ingresso na Juliette, 6210. Autorizado, esquerda Juliette, portão 6210. Livre, 6210. Petan 3190. Corretan 3190. Bom, 869, boa tarde, abaixo para a cópia. Árvore Lefa. Número 2 para a cópia, aguarde e olhe para o Mike no fone. Gol no 869, pronto, cópia? Pronto, gol no 869. Gol no 869, autorizado Brasília. Viampa Zulu 17, nível 360. Decola da 10 com curva pela direita. Segue o perfil Argo, transição Elefa. Aciona 5557. Controle 119.35. Autorizado, cotejamento correto e chame para posicionamento, bom no 869. Paulo Salvador, boa tarde. O CEP 3190 está livrando aqui na pista. CEP 3190, boa tarde. Autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o portão 05, CEP 3190. Uniforme, Mike, uniforme, pronto, cópia. Uniforme Mike Uniforme, autorizado Salvador, via Golf 677, nível 100, decola da 17, com curva pela direita, saída Coral, aciona 5536, controle 119.35, torre 118.95. Uniforme Mike, uniforme, confirme POB e local de estacionamento. Uniforme Mike, uniforme, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Salvador Front, good evening, Condor 076, Vicatus, runway 10, now on Alpha. Condor 076, approved taxi via Alpha, report before Juliette. Alpha, call you before Juliet, Condor 076. Salvador, é o Tantra 567, fez informação, Romeu, esbarco 360 para Brasília, pronto para cópia. Brasília, já temos aprovação, escute a Romeu. Correção, é a Serra agora em curso, altíssimo 02, só um instante, acorda, portão 3. Aguardo, 3567, só escuta. Solo, Salvador, 5495, Romeu. 5495, Romeu, confere, Léo, já temos aprovação, número 2 para a cota. Número 2 aguardando, 5495. Salvador, voo 869, está na posição 2, dimensionamento. 869, portão 2, Condor 076, clear, enter April 1 via Juliet, then attention near gate 06, follow me vehicle in order to proceed your taxi until gate 11. Into Juliet and then a beam position 06, the follow me car is guiding us for position 11, Condor 076. Alô, boa noite, Oceaneiro 6201. 6201, boa noite. Galeão, já temos aprovação do nível de voo 360, portão 612, e é o número 3 para cópia de autorização. Ok, aguardando nossa escuta. Gente da Terra. Condor 076, follow me inside. Ok, pull the taxi until gate 11. Taxi to 11, Condor 076. Tango Sol na escuta, rrrr, siga. Alto e claro. O TAN 3567 na escuta, 4. Continuando para 4567. TAN 3567, autorizado, nível de voo 360. Rotovia para o Zulu no 7, decola pista 10. Curva direita após 2.000 pés na terceira milha, cumprindo o perfil da subida. Arvor, Elefa, controle 11935, torre 1895. Acione o código 5560, aguarde 2 minutos para o cotejamento. Voo 869 na escuta, Pronto pro táxi? Afirmo, 188 é o POB, 3 horas e 5 minutos. Já estou no fim, Campinas, 188-335, táxi autorizado à direita, via Índia. Ponto de espera pronto, 1895, com a torre, altímetro no 0, 12, boa viagem, 1869. Direita Índia, 1895, boa tarde, 1869. Tá, 3567, cotejo. Autorizado Brasília 360, para o 17, decolada 10, com curva direita até 2 mil pés, arbor, elefa, torre 1995, controle 1935, 560, transponder 3567. 5560, portão 3, chama pronto. Chama, tanto, 3567. O 354 no 5554. Pronto, Fabiano. Salvador e Léus, nível autorizado 140. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva à direita. Cumpre o perfil da subida da Euleda, após Leda, direto e Léus. Controle 119. 30 e 5, a torre 118, 9 e 5, acione o código 5, acione o código 0253. Equipe 5415140 para Ilhéus, decolando da 10, curva direita, cumprindo da Elo, transição lenda, 1935, para fazer o controle, 1895, torre 0253, na transformadora, equipe 5415143. Correto, parte 3, chame pronto para o posto 3. Paulo, boa tarde, 14206, Recife do Romeu, 350 para Recife. 4206, Recife 350, já aprovado, Romeu confere, altímetro no 012, o portão número 8, já temos aprovação, minuto 4. Só um minuto, número 2 para copiar. Puxa, não é 6201 no 44? Obrigado, escuta. Salvador, autorizado, Galeão, nível de voo 360. Aerovia Pesulo 10, após ESMAP, após Luft, após Barbacena, o restante conforme rota do plano de voo. Pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda, direto posição Bridge, onde intercepta a Pesulo 10. Controle 1935, torre 18, 95. E o código 55, 56, 556. Galeão 360, aprovado, conforme. Outras do Luna 0, SMAP, Lúcio Barbacena. Decolada 10, mantém a proa até 2000, terceira milha. Depois direita da Euleda Bridge, 1935, 1895, 5556. Correto, portão 62, chame pronto, oxa. Chamaremos. Azul na escuta, cota. Pronto. Autorizado Recife, nível de voo 350, aerovia por 58, pista 10. Ao decolar, manterá a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, então inicia a curva pela esquerda. Perfil de subida, Tucajama, transição Caju, controle 119.35, torre 1895, transponder 5565. Obrigado, conforme, 3.0 para Recife, aqui 5.0, vai manter até 2 no pé de terceira milha. Subida é a Puca, Caju, na UP 258, curva esquerda após. Torre 1.95, controle 1.95, transponder 5.565, Caju 4.0. Correto, portal 8, chama planta azul. Salvador, 35495, para o posto de estacionamento, no pote 3. Está pronto o trip no portão remoto 06 do Pátio 3, chame táxi. Bora para o táxi, autorizado, chega, acionamento 35495.